aqui não. Queria agradecer todo mundo por vocês estarem patrocinando e eu poder estar vendo as gostosas na praia. Graças ao esforço de vocês. Porque vocês trabalham tal dia pra eu e eu vou lá na internet. Vou lá ficar falando o dia inteiro pra depois na internet. Valeu, mas, gente. Ô, Suelen. Olha o trato, Suelen. Bora falar o sorteio. Bora. Bora falar o sorteio, Miotti. Vamos falar rapidinho então, porque o programa vai começar, né? Nós estamos aqui para anunciar os vencedores daquela promoção que a gente fez. Não foi bem uma promoção, né? A gente falou que a gente ia dar 3 canecas... Pros novos Patreons. Pros novos Patreons e canecas também para os antigos Patreons que já vêm desde o começo. Quem entrou em julho e agosto, a gente ia dar caneca para quem fosse novo Patreon. E agora temos o resultado e quem foram os vencedores, Leonardo Miotti. Então, os antigos Patreons, que cada um ganhou Miotti, você emagreceu, né? Tá ficando com papada, viu? Tá menos ter tudo, né? Ah lá, que tá pariu. Com papada. Então, vamos falar isso, pô. Deixa... Caralho. Ah, o Bruno me interrompe, porque às vezes eu tô na abertura, o Bruno me interrompe porque ele quer pensar numa frase mais inteligente. Olha lá, Bruno, ó a papada. Tá igual o casal Bé. É que fiz a barra hoje. A pele de escola do membro. É. Tá certo. Então, os vencedores de uma caneca cada foi o Diego Borges, o Lucas Dias e o Thiago Salvador. E Suelen ganhou nada. Suelen não ganhou não. Dessa vez não. Só um tapinha. E o novo Patreon, que ganhou 3 canecas, foi o Lucas Costa. A gente vai entrar em contato com eles aí pelo e-mail que eles estão cadastrados no Patreon. Se liguem aí pra gente pedir o endereço pra enviar pra vocês as canecas. É isso aí. Muito obrigado aos nossos Patreons. E aproveitem agora e curtam mais um Jurassic Cast. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassicast no ar, meus caros internéticos, voltamos com mais um episódio. Não sabia que esse filme tinha tantas referências do Miotti assim. Oxi. Vocês vão entender, já. Esse quem vos fala, Calaveira, está comigo aqui, o Brunão. E aí, galera, beleza? E eu nunca fui pra Europa porque eu sempre vou pra Wally World. Sempre. Conhecido como Magic Kingdom, né? Conhecido como Disney World, mas fala diferente. Lembra que eu falei do Bom Dia Vietnã? Que eu tinha altas referências e tal, que até o grito que eu faço aqui do Bom Dia Vietnã. Miotti, ele fez isso só que nesse filme, cara. Vocês vão entender já, principalmente no início. Você tá comigo aqui também, Leonardo Miotti? Não, é disso mesmo que eu quero falar, pô. Aquele apresentador ali é meu ídolo. Falei, cara, olha aí. É, internet. Hoje nós vamos falar sobre as férias de família do Miotti na década de 80. E eu digo pra vocês com toda certeza, porque eu passava com ele as férias na década de 80 e 90. Mas nunca foram pra Europa, né? Não, não passamos do Goiânia. Parava o Gerivá e voltava. Não, eu acho que o máximo que eu e o Miotti chegamos, sabe onde foi? Guarapari. Guarapari. Hoje nós vamos fazer a autobiografia das minhas férias e a do Miotti. Do Brunão, você já sabe como é que foi, que ele ia pra Disney do dia que nasceu e não mudou o roteiro desde então. Eu e Miotti não, a gente ia pro mundão. Então deu no que deu, né, Miotti? Férias Frustradas, parte 2, cara. Vambora! Sobe a música! Bora! Bora ouvir? Bora! Você está ouvindo Jurassic Cast. Higgin' a pocket Miote. Caralho. Pois é. Faz tempo, né? Miote, tá aí, ó, na capinha. Hein? Tá, é National Lampoon's European Vacation. Ah, mas tá perdendo a graça. Vacation tá certo, né? Vacation tá certo. Ah, mas tá perdendo a graça. Tá, é muita aula. Você tá andando treinando, é? Tem que treinar, pô. Tô levando esse porro por aí. Tá assim, é? Tem que falar inglês direito, pô. Ai, olha só, Brunão. É. Olha só, Brunão, cara. O poder do chicote. Quem te viu, quem te vê, Leonardo. Leonardo Miote. Isso botou professorinha pra chorar. Hoje em dia tá levando ordem de cocota de 19 anos. É mole o negócio desse? Não é, bicho? Olha é aí. Mole o negócio desse? Teenage Pepex, Calaveira. Não é mais teenage não, pô. Já passou. Fez 20? Fez. Ah, tá. Então, meu caro escravoceta. Escravoceta é o caralho. Eu queria saber, meu caro Leonardo Miotti, quando é que você começou a utilizar Férias Frustrada 2 como base pra fazer o Quem Quer Ser o Dinossauro? Porque, meu irmão, as perguntas são cretinas, igualzinho. Você é apresentador, não é? Também, né? Eu e a Yasmin. Pois é, você é o apresentador daquela porra. Tu já quis passar o período numa galera que eu sei lá, que eu sei, inclusive, em uma. Você passou em uma? Foi só em uma? Não sei. Foi só em uma, porra, claro. Foi só em uma, é, claro, claro. Oxe. Claro, vai nessa. Lorena. Claro, claro. Caralho, quantas mulheres participou do dinossauro? Me fala agora. Peraí. A Tarrafa quis, mas ele não quis. A Tarrafa quis. A Tarrafa chegou chinchando. Foi ela que quis, pô. Não foi eu, não. A Tarrafa chegou dando o um beijo no apresentador. Ei, Leonardo Miotti, quando é que você começou a usar essas referências que eu não sabia? Você sabia que você usava essas referências, Leonardo Miotti? Porra, eu não sabia, sabe por quê? Porque, vou descontar pra vocês, eu não tinha visto esse filme. Mentira! Você nunca tinha visto? Você nunca tinha visto? Eu já vi o Las Vegas, mas esse eu não vi. Caralho! Que isso, Miotti? Sério? Por onde você andava, sério, na sessão da tarde, meu? Ah, eu vou contar. Eu vou contar aqui, sabe onde eu andava? Guarapari. Ou então aqui em Anápolis. A gente apontou fazenda lá, furreca pra caralho. A gente tava lá. Eu acho que eu assisti o Férias Frustradas 2 mais do que eu assisti o 1, cara. Apesar de gostar mais do primeiro, eu acho que eu assisti esse mais vezes. Não, o primeiro é infinitamente melhor. O primeiro é infinitamente melhor. Nota 10, né? Esse daqui ele dá uma caidinha, mas ainda é bom, cara. Cara, vale pelo início. Não, vale por muitas coisas, cara. Vale por toda a parte em Londres, vale a pena. Toda a parte na Alemanha, vale a pena. Toda a parte na França, vale a pena. Quando chega na Itália, é que dá uma caída. Mas o resto é tudo maneiro, cara. Caralho, Eric Idol, né, velho? Pois é, velho. Mas você que se dispõe a fazer uns papelão desse, né? Eu acho que ele tava fazendo, inclusive, uma sketch do Monty Python. Porque, se eu não me engano, tem uma sketch do Monty Python daquele mesmo jeito. Se for ver bem, o filme é várias sketches, né? Sempre foi. O outro também é. Mas eu acho que esse aí é mais. Esse aqui é mais forçado. Tem umas coisas mais forçadas. Bom, pra quem não sabe o que a gente tá falando, estamos falando de Férias Frustradas 2, European Vacation, que é Férias Frustradas na Europa. Nossa família preferida do cinema, os Griswolds, ganham uma viagem pra fazer um tour pela Europa e aí se metem em 500 milhões de confusões e, pô, cara, é muito o que foi baseado os Simpsons, né, velho? Como assim? Nesse filme você vê todas essas famílias depois desajustadas que apareceram em televisão, por exemplo, os Simpsons, Família da Pesada, todos eles têm como família pai, família mãe, a família Griswold, cara. Porque as situações são muito parecidas, cara. O pai é um idiota completo, o filho é aquele cara meio espertalhão, não sei o quê, mas também tem um pouco de bobão. A menina, ninguém presta atenção nela. E a mãe é tipo uma mãe de família, é a que consegue... É a tesuda. É, pois é. E que tesuda. Pô, é a Beverly. A Beverly tá sempre bem, né, velho? Nossa senhora, eu já falei que ela sofre do mesmo problema do Benjamin Button. Ela hoje tá com 200 anos, tá mais gostosa. Porque não. Cara, é difícil saber, Bruno, porque os Griswold, eles são uma... Eu acho que pode colocar, inclusive, dessa forma, como os pioneiros na questão de tratar do americano médio. Sim, sim, com certeza. O retrato dos Griswold é do americano médio. E assim, quem já foi pros Estados Unidos, não precisa ter ido milhares de vezes, mas algumas vezes, se você perceber um pouco a tua volta, você vê que o americano médio, ele é desse jeito. É mesmo, velho. Ele é imbecil, sabe? Ele não pensa, ele não sabe pensar por ele mesmo. Ele é cafona pra caralho e se acha na moda. Eu nunca vou esquecer da família Doritos lá no Magic Kingdom. Você lembra disso, Bruno? Eu nunca vou me esquecer, cara. Botaram uma roupa, tipo assim, amarelo neon. Não, era roxo. Roxo? Era todas as cores do arco-íris misturadas. Todas as cores espalhafatosas. Escrito do Doritos. Isso. Parecia que eles tinham sido patrocinados pelos Doritos, cara. Todo mundo com a camiseta mega atochada e do Doritos, cara. E adivinha o que eles estavam comendo? Quando se fala que o americano médio é tipo o Homer Simpson, não é exagero nosso. Não é exagero das pessoas. Eles são daquele jeito. O que eu acho mais interessante é que o filme, ele retrata isso, mas ele foi escrito e dirigido por americanos. Eu acho que pelo menos eles têm essa noção de que realmente o grande americano médio é um idiota completo. É patético, né? É patético. E eles não têm receio de zoar isso. Eles se zoam pra caramba, apesar de que no final do filme vira uma ode à América. Mas o filme inteiro, todo mundo da Europa inteira fica zoando eles, cara. Pois é, porque o americano, ele é muito ridicularizado no mundo inteiro. O Clark mesmo, quando ele chega nos lugares assim, ele vem, oi, tudo bem? Eu sou o Clark Griswold dos Estados Unidos da América. Aí ele olha assim, ah, tá, os Palermo americanos, né? Eles são espaçosos pra caralho, ele sai falando alto. Por isso que eu fiquei puto por causa daquele vídeo daqueles dois americanos sacaneando o Brasil lá na Flórida. Na verdade, quem é daquele jeito são os americanos. Os americanos são daquele jeito, como eles falam que é o brasileiro, daquele jeito ali. O americano vem no Brasil, ele não se preocupa em dizer nada. Ele acha que todo mundo fala inglês. E ele vai falar inglês com você e foda-se. Se você não entender, sacou? Eles são desse jeito. E Férias Frustradas, eles trazem isso à tona. E dessa vez eles trouxeram na Europa, que é a melhor maneira de se sacanear um americano é na Europa, é no Velho Continente. O filme sacaneia todo mundo, cara. Ele sacaneia o americano, sacaneia os ingleses, sacaneia os franceses. O que ele sacaneia os franceses chega a ser ofensivo, velho. Ele sacaneia o italiano, sacaneia o... Acho que o alemão é o que ele mais pega leve, assim. Mas, cara, sacaneia todo mundo. Olha só, presta atenção. Só pra dar por alto, assim. Os ingleses. Digamos assim, eles batem o carro, estão andando na estrada, bateu no carro. Eles não se importam. Então, ah, tudo bem, você bateu no meu carro. Eles são muito calmos. Porra, não é assim, né? O cara é atropelado. Ah, não, tudo bem, desculpa, eu que te atropelei, não foi você que me atropelou, não. Eles estão zoando as características dos ingleses de serem aqueles caras muito educados, né, polidos e tal. Aí, os italianos, como é que são os italianos? Os italianos geralmente falam alto, são meio tarados, né? Não, e nesse filme são, roupa, né? São ladrões também, né, velho? Bandido e veste as roupas lá, a moda de Milão lá, não sei o que, os caras botam aquelas roupas, pelo amor de Deus. Aí, você tem na França, velho, na França é escroto. Primeiro, eles vão pro restaurante, cara, e pede a comida e a comida, que tipo, dizem que é comida francesa, ó, meu Deus, alta é a melhor culinária. Comida, alta culinária francesa e nego tirando os negócios congelados assim, velho. Mas sabe o que é pior de tudo? Que é desse jeito. É, pois é. Meu irmão passou 40 dias na Europa, ele falou que os estereótipos do inglês, do francês, do italiano, do espanhol, é daquele jeito. O francês é mal educado pra caralho, entendeu? Eles são extremamente grossos, extremamente arrogantes, fedorentos. Eu tive um colega de trabalho que foi pra França mês passado visitar a filha, ele voltou e falou assim, Rodrigo, eu andei no metrô, eu pensei que eu ia ter um treco. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, 8 horas da manhã tava uma fedentina. Sabe aquele xexéu? O italiano, ele é mais espontâneo, ele é muito parecido com o brasileiro nesse aspecto. Ele é mais espontâneo, mais escrachado, mais caricato, por assim dizer. Mas é mais receptivo. O alemão é sempre aquele cara educado, foco e frio. São as características que o filme retrata. Aí chega aquela americanada doida do caralho e destrói tudo, né? Esse filme é dirigido pela Amy Heckerling. Você sabe o que ela já fez? Ah, eu posso te dizer já, deixa eu só clicar no nome dela aqui no IMDb. Eu te adianto, ela fez Picardias Estudantis, Olha Quem Está Falando, Olha Quem Está Falando também, As Patricinhas de Beverly Hills, cara. Bom, a gente já falou do Chevy Chase no último Férias Frustradas, que a gente já gravou. Nessa época ele ainda usava cocaína, então ele ainda era muito engraçado. Agora, o que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, né, Miotti? Com certeza. Os dois vão estar reprisando os papéis no lançamento aí do Férias Frustradas, o reboot. O filho vai parar na casa do pai antes de seguir viagem. Pô, só da gente saber que, tipo, os caras estão lá e estão ainda respeitando o cânone, sabe? Uma continuação ao mesmo tempo que é um reboot, eu acho que é bacana. Com certeza. Com certeza não vai ser como era nos anos 80, isso não espere, mas eu acho que vai ser divertido. Sempre história de viagem que dá errado é divertido, cara. I know you won't be satisfied. Beverly D'Angelo, querem falar o que da Beverly D'Angelo? Quero falar que eu fiquei muito puto não aparecer os peitinhos dela dessa vez. Acho uma sacanagem, acho uma sacanagem ter irregulado. Só isso que eu tenho pra falar. Nesse até parece que vai rolar alguma coisa, né? E não rola. É só um side boobs ali, mas muito fraco. É, isso aqui é o pior, né? Isso aqui é o mais chato. Agora, uma que me irritou foi a Faustinha. A Faustinha me irritou muito, cara. A Faustinha me irritou pra caralho. Eu fiquei com a vontade de bater nela o filme inteiro. Coitada, velho. Não fala isso. A Dana Hill, cara. Ah, não falo caralho. Morreu essa porra de diabetes. Ó, você que tá com diabetes, cuidado. Diabetes mata. Morreu com 32 anos. Eu só vi mais um filme com ela. Eu só vi esse filme com ela, cara. Não, tem outro que eu vi. É o Locadinho de Combate, que tem o George Clooney. Nossa, Miotti, tu também vê cada coisa, hein? Ué, velho. Miotti, puta que pariu. Era a sessão da tarde, não, caralho. Eu vou contar o segredo do Miotti, internet. Que o Miotti, antigamente, ele dormia tarde. Aí ele viu o Corujão. Aí passava essas merda tudo, né, Miotti? Cara, eu duvido que você não tenha visto esse filme. Não lembro desse filme, não. Esse daí eu não vi, Miotti. É o primeiro filme do George Clooney. Ah, um que ele é novinho? É, que ele é do exército lá, do pai dele é o aquele cara do Super-Homem Americano. Ih, eu vi essa merda. Pois é, essa merda. Mas ela tá nesse filme. Combat High. É filme de TV, cara. É filme de TV, pô. Passou na sessão da tarde, essa porra. Pois é, a Dana Hill é a cara da Faustinha nesse filme e eu fiquei muito chateado, fiquei muito irritado porque tiraram as duas outras crianças do primeiro filme. Vocês sabem que deu problema, né? Eles iriam reprisar os papéis. Inclusive, eles já tinham entrado em contato com a garota e aí ela falou que já tava tirando passaporte e tal, aquela porra toda. E aí, de repente, cancelaram. Deram pra trás, falaram não, rescindiram o contrato e decidiram que ela não ia mais participar. E aí ela foi saber o porquê e foi porque o garoto, ele tava fazendo Mulher Nota Mil. Isso, exatamente, que é do mesmo ano, 85. E aí resolveram trocar os dois filhos, né? E aí é uma merda, né, cara? Porque aí botaram a Faustinha, que é feia, meu irmão, guria feia, velho. Ela é esquisita. Ela parece a Anã do Poltergeist, só que mais nova. Essa é a neta dela. É. Venha para a luz, Caroline. É, cara, e ela tá numa fliceta atômica, puta ela que tá pariu, puta. Velho. Tá desesperada. Ela tá numa fliceta, cara, o garoto não tá assim, velho. Vocês viram que é o namorado dela, né? Sim! É o inimigo do Daniel Sante. Esse filme é tão sem noção, é muitos anos 80, o cara tá passando a rola na filha dos caras. No churrasco, 15 anos, véio. No churrasco da família, isso, velho. Isso, é. Cara, mas a mulher tá engatada, ela tá sarrando. A Beverly D'Angelo vira e fala assim, você acende a fogueira aí, sei lá, faz alguma coisa aí, ô seu inútil. Aí ele, pede pra Faustinha. Aí ela vira pra filha, velho, tá a filha dando aquela cavalgadinha assim, de leve. Ela fala assim, a sua irmã tá ocupada. Aí o caralho, nos 80 era muito doido esse ano, né, velho? Que nem na hora que eles são lá nos alemães. É, que ela vê o salsichão, ela... Ai, que saudade do Jack. Não, e é legal porque ela passa a viagem inteira sem querer comer, né? Porque ela tá de dieta, porque ela quer ficar magra pro Jack. E aí eles estão na Inglaterra, aí não tem porra nenhuma pra fazer, porque tá chovendo pra caralho lá fora. Tem três canais na televisão que passam a mesma propaganda de sorvete, de queijo, sei lá, de que caralho que é. E aí eles estão no quarto, assim, o irmão e a irmã, cantando uma música de propaganda de cerveja, sei lá que porra que é. E aí a mulher começa a chorar, aí o irmão, que foi? Ah, porque eu tô com saudade do Jack, não sei o quê. Aí o irmão fala assim, ô, liga pra eles, foi rapidinho, o papai não vai nem notar. Velho, a mulher liga, 250 dólares de ligação, velho, pra Chicago, de Londres pra Chicago, velho. E aí, ele dá um esporro nela, e aí quando corta, eles estão no carro, viajando, e aí a mãe, Audrey, não fica assim, o seu pai não falou sério. Falou sim, ele falou que vai capar o Jack. Ela, Clark, fala que você não vai cortar as bolas do Jack. Aí ele fica de bico, ele, é, ele fala assim, nada. Ela é muito feia, cara. Ela é feia. Ela é muito esquisita, velho. Aliás, os dois adolescentes são feios pra dedéu, cara. É, ele é o Jason Lively. Ele já desistiu da carreira de ator. Ele investiu ainda um pouco na carreira de diretor. Até 2003, trabalhou com curtas e tal. Mas nada demais. Eu acho que o filme mais impactante aí dele foi realmente o Férias Frustradas 2. Depois disso, fez muita coisa inexpressiva total. E ele é ruim pra caramba. Aquela cena que, por exemplo, tá o alemãzinha lá botando os peitinhos pra fora... Ele faz uma cara toda canastrona, sabe? É, ele é muito canastrão mesmo. Ah, aquela assim, uau. Ah, cara, é muito ruim. Putz, grilo. É por isso que esse filme é muito melhor você assistir ele dublado. Herbert Richards, obviamente, né, naquela época. E quem faz o Rusty é o Celton Mello, cara. E o Celton Mello e todo o elenco, eles têm vários momentos, assim, que eles dão uns caquinhos. Tem uma hora que o Clark, a família tá em Paris e vai almoçar. E aí chega o garçom e começa a zoar eles porque eles não sabem falar francês. E aí ele tá lá tentando falar francês e o garçom fica interrompendo. E aí em português tem hora que ele fala assim, deixa eu escolher, meu filho. Quem faz a voz do Clark nesse filme não é o Dario de Castro, que fazia no primeiro, é o nosso querido Júlio César, né, que já faleceu. Fica quieto aí, deixa eu escolher. É muito bom. E, na França, aquela cena que o pai e a mãe estão andando na margem do rio Sena, e o irmão e a irmã estão discutindo. Coloca o trecho aí que eles brigam. Bota a voz do Celton Mello aí. Não vou emprestar os óculos, estão meus. Irmãzinha querida, tô pedindo na boa. Não. Aproveita que eu tô calmo, que eu tô pedindo na boa. Não, aproveita que eu tô calmo, hein? Me dá isso aqui, me dá isso aqui! Troca! E não fala comigo nesse tubo que eu te jogo em dentro, sua desgraçada! Olha, eles já estão longe, vamos nessa! O outro ele fala só let's go, sabe? Uma coisa assim. E aí a outra cena que é sensacional é quando eles estão subindo a escadaria do Louvre e aí a menina desmaia, morre, né? E aí os caras, fulano, a Audrey morreu aqui. Aí o Celton Mello fala assim, tá vendo papai? Que legal, ela morreu. Aí ninguém fala nada, eles entram, aí ele dá um chute nela assim. Em inglês o cara não fala nada, ele só dá um chute e entra. E aí na versão dublada ele chuta a mulher e fala assim. Levanta que não vingou. A época que a dublagem brasileira realmente era do caramba, né, velho? Era, tem uma outra, que eu não sei se é Caco também, se ele falou só na dublagem. Na hora que eles estão entrando no primeiro hotel, que tem o casal se beijando. Sim, é muito bom, cara. Temos uma reserva para a suíte nupcial, senhor e senhora Garland. Olha, Clark, devem ser recém-casados. É, ou então são irmãos siameses. Piada original é assim. Mas a melhor cena é outro dia, no dia seguinte, que eles falam assim, a Ellen, ela tá doida pra meter, né, velho? Daí que vem o gênio da filha, né? Olha, isso é um fato, por quê? O que que acontece? No primeiro filme, quem tava louco pra meter era o Chevy Chase. Era o Chevy Chase, porque, né, deve ter tava um tesão naquele filme. Ele não podia parar e que ele queria meter. Nesse filme é ela toda hora fala, ai, tô cansada de ir ver museu, vamos ficar um pouco no hotel, vamos descansar. Nossa, eu tava pensando em ficar só nós dois. A mulher compra um espartilho, o mais sem vergonha possível, cara. Então ela compra o espartilho, aí fala assim, ah, eu não queria que as crianças vissem, porque eu não sabia o que eles iam dizer. Eu comprei só porque a moça da loja disse que era a última que existia, e eu comprei pra você. Ela vira, ela tá assim com o espartilho encostado, né? Ele pega, olha pra ele, amor, não vai ficar legal eu vestido nessa porra. Ele fala assim, amor, eu não posso usar isso na frente das crianças. Aí ele joga pro lado, ela faz mó cara de... Ela faz cara de, que merda. É, mó cara de decepção. E ela tá numa fliceta total, igual a filha. Ela é mãe e filha, pum e carne. E ela doida pra dar. E ela quer meter e o cara, pô, não come. O Clark tá lá querendo ver museu, é muito virgão. Aí eles estão lá na mesa do café da manhã lá, aí tem o casal tarado, né? Aí ele vira e fala assim, e aí, você já foi lá na Torre Eiffel? A mulher, não, ainda não. Você já foi no Louvre? A mulher, tá na lista, mas ainda não. E você tá entendendo por que eles não fizeram nada daquilo. Aí o Clark, é, né? Pois é, né? Você tá vendo? A gente viu muito mais coisa que eles. Aí ela olha assim pra cara dele, é. Não, e aí nessa hora o filho, o Russ, ele fica só olhando lá, né? O garoto tá assim, pai, pai. Aí, papai, o cara tá passando a mão na namorada ali, ó. Não olha, Russ. Russ, na Europa, os padrões de demonstração de afeto são diferentes. É, pai, mas eles são americanos. Eu acho que eles vão transar aqui, hein, pai? Rush, ele não vai transar com ela. Como assim? Ah, eu acho que vai. Pode ser que sim, pode ser que não, mas coma. Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a Miote fazer as coisas. Acessa aí patreon.com/JurassicCast, Cine, seja um dos nossos patrões. São eles lá no Quem Quer Ser o Dinossauro, com o Miote. Cara, que eu queria muito que aquele game show existisse. Porque chega os Grizzled vestidos de porco. Vocês sabem quem é esse cara, né? O John Astin, o apresentador. Ele é o ator original que fazia o Gomes da Família Isso, Adams. Isso, da Família Adams, mesmo, é mesmo. Caralho. É mesmo, é ele. Da é série ele. De 60 e pouco. Tá até hoje, pô, fazendo coisa. Tá vivo até hoje, fazendo coisa. Você lembra aquele filme Os Espíritos? Com o Michael J. Fox? Ele faz o juiz. acho que é um fantasma lá, sei lá. Cara, esse bicho já fez filme pra caralho, velho. Inclusive, ele fez Ataque dos Tomates Assassinos. Ele é quem inventou os Tomates Assassinos. E aí ele chega lá na hora, que é o Miote. Cara, o Miote é muito Miote naquela hora, velho. Ele vira e fala assim, Clark, o que, é que você faz? Em 3 minutos o filme já solta uma piada excelente. E o Clark vira e fala assim... Certo, Kent, eu sou o Clark W. Griswold e trabalho com condimentos alimentícios, mas sem preservativos. Sem preservativos! Aí ele chega pras meninas, e aí, Ellie, tudo bem? Ela, oi, tudo bom? E o bicho lap, larga o beijão e fica o Clark olhando assim. Ô, como assim, cara? Vocês já viram o tarado da internet? O tarado que fazia um game show também, que ficava querendo beijar as menininhas na boca? Ah, eu lembro. Ah, eu já vi essa porra. O apresentador desse game show, ele é uma mistura entre o Miote e o pedófilo do game show infantil aí na internet, que vai estar o link aí no post também, viu, internet? A gente bota aí também pra vocês. É uma mistura, né, Miote? Não, não. Aí eu descobri a segunda parte do porquê que o Quem Quer Ser o Dinossauro é baseado nesse programa. É baseado não, caralho. É sim, o programa, ele é assim, ele vai dando prêmios, aí você vai acumulando prêmios. Aí chega uma hora que tem a rodada final. Isso. E quem escutou o Quem Quer Ser o Dinossauro, quem não escutou, escute, porque é muito legal. A rodada final é igualzinha a rodada final do programa. É uma pergunta cretina que ninguém sabe qual é a resposta. Só que, na verdade, claro que os Griswold acertam numa cagada monstra e eles vão pra Europa. Assim que eles vão pra Europa, eles ganham um concurso. E é aí que realmente se assemelha ao Quem Quer Ser o Dinossauro, porque você só consegue acertar a última pergunta do Quem Quer Ser um Dinossauro numa cagada monstra. Normalmente é assim, em que número o Miote está pensando? É muito chiquinha isso, né? 7, 8, 9, ganhei. É. Quantos quadros o Miote tem pendurados na parede da casa dele? Quantas caras o Miote já teve na vida? Isso, é sempre um negócio assim. E aí depois que eles ganham o prêmio, ainda vai lá dar uma sapecada na Faustinha, né? Ele dá uma sapecada no começo e no final, cara. No começo e no final, que ele olha uma cara de tesão pra guria, velho. No começo, ele aperta ela inteira, passa a mão na bunda na dela, bunda, é o inferno, e tem uma coisa, a garota nessa época, se não me engano, ela tinha realmente 15 anos. Ela tinha 21, cara. Então ainda bem, acho que os anos 80 não foram tão além assim como eu pensava. Eu acho que o Rusty aqui era mais novo, ele é de 68. Mas aí beleza, aí eles ganham o porco no saco com a pergunta mais escrota do mundo. Em 1804, uma expedição explorou uma área entre o território da Louisiana até a costa do Pacífico. Responda qual foi o tenente que liderou a expedição. Eu desisto. Tá vendo? Eu desisto. Aguenta aí. Qual foi? 10 segundos. Qual foi o tenente? Eu conheço esse tenente. Manda, papai. Tempo encerrado. Griswold, qual a resposta? Clark! Acertou? Clark, Lewis! E os Greenwald são os vencedores do grande prêmio! Ele foi muito o Silvio Santos no Show do Milhão, lembra? O Silvio Santos apontando a carta certa no Show do Milhão? É verdade. Você lembra que ele deu uma caguetada, que ele apontou assim pro cara ganhar? Pois é. A próxima cena, eles lá planejando a viagem no churrasco, o cara passando a linguiça na menina. A Faustinha lá dando aquela cavalgadinha. E aí eles resolvem viajar, e aí é bom que eles estão no avião, e aí começa aquele negócio dos sonhos. É muito bom, cara. O sonho é muito bom, puta merda. Antes dos sonhos, o Clark, ele comprou um tradutor eletrônico. O iPad da época. É, o iPad da época, que ele queria usar na França. Porque ele não sabe falar porra nenhuma de francês. Aí ele vira assim pra mulher dele e fala assim: diz uma palavra em francês. Soufflé. Soufflé. Tudo bem, agora o inglês. Nós temos a tradução imediata, tá vendo? Soufflé significa. Soufflé? Aí vem a parte dos sonhos. Cada um tem o seu sonho, mostra cada um de uma vez sonhando, né? Só que assim, o sonho deles é uma fantasia, na verdade. Que eles estão querendo no momento. Primeiro é o da mulher. Ela sonha que eles estão na Inglaterra. Vamos conhecer a rainha da Inglaterra, né? Aí vão conhecer a rainha da Inglaterra, o príncipe Charles e a princesa Diana. Isso, e a princesa Diana parece uma sósia safada do programa do Gugu. Isso, exato. Só faltou ter o Rambo. O Rambo brasileiro. O Rambo brasileiro ali. A Diana fala assim pro Clark. Você já conhece a minha esposa Ellen? É. Oi, Dai. Como vai você? Clark, eu espero que me conceda a primeira dança. Ah, não vamos começar com isso de novo, Dai. Só existe uma princesa na minha vida que é a minha esposa. E a primeira dança é dela. Com licença. Clark! Eu sinto Clark, muito. Clark, espere! Espere! É muito escroto. Aí vem o sonho do moleque. Ele tá numa boate astro do rock and roll lá. E aí quando mostra a jaqueta dele, tá lá, Rusty European Tour. É meio merda o sonho dele. Então, o negócio é ele tá com um monte de mulher, o negócio é esse. Isso, né? O negócio dele é as mulheres passando a mão na cabeça dele e tal. E aí tem o sonho da Faustinha, que é ela comendo, né? Comendo pra caralho. Comendo pra caralho, engordando, e é um pesadelo escroto aquilo, né? E depois mostra a cara dela, é o único que não tá feliz com o negócio. Isso. E aí tem o sonho dele, que é o melhor de todos. Porra, tem uma montanha assim de longe, mostrando a montanha. Nos Alpes suíços, né? Os Alpes, né? Aí começa a tocar a música da Mãe do Luiz Rebelde, ele cantando. Só que botando o Griswold na letra. Aí vem a família toda dançando com eles, essas porra toda. Muito bom, cara. Todos eles vestidos a caráter de alemãezinhos e tal. É muito bom, cara. Esse sonho podia ser, sabe o quê? Ele sonhando com a loura de novo, sabe? Ah. Porra, velho. Aquela parte era muito boa. Aquela melhor cena do primeiro filme, cara. É, mas nesse filme aqui, o Clark, ele tá meio mudado, assim. Eu acho que ele teve um trauma muito grande, que ele só pensava em sexo no primeiro. E nesse aqui, depois que ele come a mulher antes de viajar... Ah, essa é importante a gente falar, né? Que ele tá lá, ele comprou uma câmera gigante. Ah, eu tenho que contar essa história, velho. É, eu também, velho, tinha a câmera daquela, porra. Era outra referência que eu ia falar do Miotti. Tu tinha uma câmera daquela, Miotti? Tinha, pô, daquele mesmo estilo, só que era Sharp. Era você carregar um videocassete no ombro, velho. Era isso mesmo. Pensa bem, cara, é um videocassete gigante. Eu tenho uma história dessa que é muito boa, cara. A gente estava na Disney. Óbvio. Era o fim do dia, tava voltando no barquinho. Isso que me contou foi meu pai, depois, vários anos. Mas no dia eu não prestei atenção, né? Eu era criança, eu tinha 8 anos, não prestei atenção. Tinha um cara no barco, chorando, porque passou o dia inteiro carregando um videocassete no ombro. E ele tava falando assim, eu tô com vontade de jogar essa merda na água. Cara, mas aquilo era pesado pra caralho. Por isso que o Miotti era magrinho nessa época. Que o Miotti é que carregava aquela bosta. Porra, eles chegam na Inglaterra, cara, e aí vão pro hotel. Aí o nome do hotel é tipo The Waldorf Astoria, não sei o quê. É um muquifo, velho. É um muquifo. Inacreditável, cara. Que quando eles chegam lá, vão fazer o registro, vai atender um cara, e o cara fala um inglês tão enrolado lá da Inglaterra que o... o Clark, ele vai consultar no tradutor, assim. Aí ele vai consultar no tradutor, aí o Rusty fala, pai, ele tá falando a nossa língua. Aí o idiota vai e não percebe, porque o idiota queria usar, né? Que é o americano, né? Ele queria usar, né? Ele queria usar o tradutor. Estão saindo pra ir pro quarto, aí o Clark vira pro cara, não tem ninguém pra carregar as malas? O cara dá um tapa na mãe, a velhinha, cara, ia levantar e pegar, levar as malas pra lá pra cima. Aí o Clark, não. O nome que é do hotel que eles vão ficar, inclusive eu acho que é o mesmo nome, é a mesma franquia ou rede do hotel que fica o pai do príncipe Akin, cara. Que é o Waldorf Astoria, uma coisa assim, não é? É, tipo isso, é um nome desses, assim. É coisa mais ou menos assim. É legal essa cena da véia, que ele chama a véia pra véia ir lá ajudar, a véia levanta e o cara, não se preocupe, não sei criança, o quê. Crianças, por favor, crianças, pelo amor de Deus. Não, pessoal, não, por favor. Só que aí quando eles vão fazer o check-out, a véia tá lá atrás, empurrando um baú, escada acima, velho. Um baú gigantão, assim, você vai, caraca, coitado da véia, né, velho? O cara vira e fala assim, qual é o seu nome? O cara, não, Grizzle, nós ganhamos o programa lá do porco. Oink, oink, toda vez eles fazem isso, caralho, meu Deus do céu. Ah, tá, peraí, ó, desculpa, bebê, mas tá tudo cheio essa porra aqui, viu? O cara, não, meu filho, olha aqui, ó, aqui a reserva, ó, o voucher aqui, ó. Ele, ah, tá, chega aí, vamos lá, levar vocês na suíte. E bota eles num muquifo que não tem banheiro, eles têm que usar o banheiro comum. Isso, aí a Beverly Dungeon, como ela tá na fliceta atômica, ela a qualquer oportunidade quer trepar com o Clark, né? Isso. É uma coisa de louca. Ai, Clark, essas bolhas me deixam tão molhada. Clark, você tá na água. Ai, Clark, eu tô a fim de dar. Só que o Clark, o idiota, saiu e aí entrou nada mais, nada quem que o Hagrid, velho. Isso, exatamente, o próprio, entrou, cara. Entrou o Hagrid. É ele, é? É ele. É mesmo, agora eu vi. É ele mesmo. Entra ele e aí a mulher continua falando e ele se anima todo pra ir lá. O ator é o Robbie Coltrane. Um ator inglês, né? Não é à toa que ele estaria lá fazendo papel. Eles pegaram exatamente assim, atores ingleses para fazer ingleses. Inclusive é nessa aí que entra o Eric Idle na jogada, né? Sim. O Eric Idle faz um cara andador de bicicleta que é atropelado pelo Clark, se arrebenta todo. E aí é legal, tem uma curiosidade que quando ele se machuca na mão assim, que ele vai apontar, ah, você tem que voltar por aqui, e esguicha um sangue assim, sabe? E alguém fala, nossa, você está sangrando. Ele fala, oh, it's only a flesh wound. E essa frase, flesh wound, é a mesma frase que o cavaleiro negro lá no Monty Python e o Cálice Sagrado fala quando ele se machuca. Ele fala, oh, it's only a flesh wound. Ah, é que quando ele corta o braço, né? Isso, exato. E tá sangrando, esguichando assim. Ele fala, no, it's just a flesh wound. Ele fala a mesma coisa. Muito legal. Mas enquanto o Hagrid tá lá no, com a mulher no banheiro, o Clark tá entrando no quarto, achando que tá no quarto dele. Isso. E aí ele encontra um... O que, que é aquilo, Miotti? Aquilo é um traveco, porra. É um traveco ou é uma mulher muito feia, velho? Eu acho que é uma inglesa. É uma inglesa na versão original. Na versão brasileira, virou um traveco. Porque quem faz a voz é o Mário Jorge, velho. O Mário Jorge, ele faz as placas, né? Isso, ele deve ter dirigido o filme. Ele deve ter dirigido a narração. E aí, cara, ele faz toda voz, assim, que aparece do nada, é ele que faz. E aí, essa mulher é ele que faz. Eu não sei se é mulher, se é traveco, mas ficou com a voz do Mário Jorge. Meu, te bota o trechinho que é o Mário Jorge falando aí, que é sensacional, cara. Eu acho que me enganei de quarto. A minha mulher está aqui? Não. Eu me atrapalhei com todas essas portas do hotel. Eu aposto que isso acontece, né? Não. Não. Quer soltar as minhas pernas, por favor? Não. A minha perna direita está dormente. Não faz isso. O que é isso? Espera aí, pelo amor de Deus. Não, já está muito quente aqui dentro. Espera aí, um minutinho. Olha que eu tenho herpes genital. É contagioso. Calma. Eu tenho que ver se chegou alguma correspondência para mim. Espera aí, só um minutinho. Vem cá, criancinha linda. Ele ainda fala que está com a perna cabeluda, né? Não, eu acho legal quando eles entram no quarto, que a mulher tá procurando o banheiro e ele deita na cama, a cama afunda. Lembrei do Calaveira quando foi pra Disney, que entrou na cama e a cama afundou com ele? Foi que nem um pesadelo do Fred Krueger, sabe quando a cama te engole? Isso. Aí você sobe, fui eu lá. Exato. Aí eu dormi no chão. A mesma coisa acontece com o Clark, ele deita e fala assim, cama macia. É, porque ele não quer, tipo, chatear, né, a Ellen. Ele não quer chatear a Ellen e não quer gastar um tostão, esse filho da puta, cara. É, ele, vamos ver aqui, né, vamos tentar na cama. Ele deita na cama, cara, ele, tipo, eita, macia. Tipo, tiraram o estrado da cama e o colchão foi pro chão. É muito escroto, cara. Ele tem dificuldade até de levantar da cama, velho, é muito escroto. Não, e aí eles vão passear no dia seguinte em Londres. É muito bom, cara, que ele tá do lado errado do carro, né, porque carro na Inglaterra, o volante fica do lado direito, né, do carro. E aí ele entra e faz, ué, cadê o volante? Ué, cadê o volante? É do outro lado, vai. Em português é muito engraçado, cara, o jeito que o Júlio César fala, ué, cadê o volante? Ah, o Celton, do outro lado, pai. É, que o Celton Mello fazia um ótimo adolescente, né? Isso, exato. Aí ele vai, pega, e aí ele só dirige na mão errada, velho. Aí bate num carro, aí atropela outro cara, não sei o quê. E aí quando ele vai entrar no balão, velho, é excelente que ele fica dando volta no balão, assim. Olha lá, criança, Big Bang, parlamento. Aí dá uma volta de novo, crianças, já sabemos, Big Ben, parlamento. O idiota não consegue sair de um balão, né, cara? E essa cena, toda vez que a gente tava viajando e fazia alguma merda errada, entrava em algum lugar, meu pai fala assim, olha lá, Big Ben, parlamento. Antes de viajar, o Clark resolve filmar ela no banheiro, né? Convence ela a fazer um strip, né, pra ele lá. E aí ela faz a cena lá e dança e mexe com o papel higiênico pra lá e pra cá. É uma loucura, né, velho? Aí beleza, aí ele filma ele comendo ela, né? É, vai fazer um nudes ali. Aí beleza, aí eles vão pra França, aí quando chega lá na França, a primeira coisa que eles vão filmar é eles na fonte. E aí a mulher dá aquela sugestão, entrega aí sua máquina pra alguém tirar a foto nossa, que você não aparece, deixa eu te filmar. Aí ele vai, entrega lá pro cara e o cara rouba a câmera. Faz eles entrarem dentro da fonte e sai correndo, leva a câmera. E aí ela pergunta, você tinha apagado, não sei o quê? E ele, não, apaguei. E aí quando eles chegam na Itália, virou um pornô, velho. A foto dela gigante no outdoor. É, a dona molhada, acho que eu... Isso, é. Não, é engraçado que fizeram a produção, tipo, direção, iluminação... É. Cara de pau, né? É italiano, né, bicho? Som, trilha sonora. Os produtores, não sei o que, apresentam a dona no chuveiro. É. E fica naquilo, né, pô? Porque aí acaba o filme e foda-se. Não, é, porque aí ela briga com ele e tal, não sei o que. Aí ele continua fazendo... É muito bom essa... É a primeira vez que aparece alguém fazendo uma selfie. Eu ia falar isso, cara. O Clark Griswold, ele inventou a selfie. Ele inventou a selfie, porque ele tira a foto dele mesmo, assim, ó. E não tinha nada de legal, porque ele fica mega incomodado. E ele não sabe se ele tirou mesmo, né? Porque não tinha visor nas câmeras, pô. Mas ele chega no lugar, ele olha, aí fala assim, é, legal. Ele vira pra trás e tira a foto e deu como visto, sacou? O que eu acho legal do Clark é isso, assim, ele tem aquele negócio do, eu ganhei essa viagem aqui de graça, eu vou aproveitar ela ao máximo, sacou? Eu vou ver tudo que eu posso ver no tempo mais rápido possível. Então, tipo, eles vão no Louvre, aí começa a tocar uma musiquinha lá em francês. Cara, é a mesma música que toca no Eurotrip. É uma homenagem do Eurotrip a esse filme, cara. E aí eles olhando as cenas, e é um segundo pra cada quadro, né, velho? Tá. É. Tanto faz o que eles viram, que não viram. Ele tá revivendo aquela vez no Hollywood que ele chega, olha, pai, o Grand Canyon, vamos olhar. E ele chega e fala assim, é, tá legal, beleza, bonito. Vambora. É nesse nível, cara. É um dado curioso, viu? Se você fosse ver cada uma das peças que estão expostas no Louvre, você levaria coisa de 32 dias. É, um negócio sinistro lá, cara. É muito grande. Quando você vai no Louvre, você tem que, tipo, ah, eu vou ver isso. Não é aquela coisa, ah, eu vou lá ver o que que tem. Não, se você for lá ver o que que tem, você se ferra. Quer ver a Mona Lisa? Beleza. Então vai lá e entra na fila da Mona Lisa, meu velho. Quando eles chegam na França, o Rusty tá incomodado porque o Clark mandou fazer... Era um filho da puta esse Clark também, né? Mandou fazer a boina com os nomes das pessoas. E o Rusty tá incomodado com aquela porra. Aí o Clark pega aquele negócio e arremessa o cachorro lá da mulher, pula, vai atrás. É um inferno, né, bicho? Sim, que é uma repetição do quê? Do cachorro da tia Elsa que ficou amarrado no paralama. O John Hughes não gosta de cachorro, né? Ou então gosta muito. Uma parte muito legal que eu acho que é quando eles chegam lá na Torre Eiffel, eles sobem e eles estão olhando assim a vista e aí o Clark canta o hino da França, só que ele canta zoado. O hino da França é tipo Allons enfants de la patrie, não sei o que lá, aos filhos da pátria, né? E aí ele fala assim, Allons enfants de la patrie foie gras. Que é o patê de fígado de pato, né? Que é muito famoso lá na França, né? É, que inclusive tá proibido de vender no Brasil, viu? Ou no Brasil, ou em São Paulo, agora eu não sei. Mas aí eu acho legal outra cena que ele tá lá em cima e ele começa a fazer um discursozinho assim. Ah, é tão lindo aqui. Eu sinto uma coisa aqui dentro. Ah, não sei, o meu sangue parece que está fervilhando. É uma espécie de ânsia que me dá, que eu não sei o que que eu faço. Ai... Onde é que é o banheiro aqui, hein? Vou lá dar uma chapiscada. Queria dar uma cagada, fazer uma obra, sabe? Dar um tiro de escopeta na porcelana. Na porcelana. Eu acho que meu pai já fez uma dessa, cara. A gente tava em algum lugar assim e ele começou com um negócio desse. Meu pai vivia fazendo essas porra. Eu pegava essas coisas do Férias Frustradas e nas viagens ele repetia, sacou? E a gente tava indo pro Epcot. Primeira vez que a gente ia no Epcot. E aí meu pai quis dar uma sacaneada no guardinha lá da guarita que vende a entrada do estacionamento, né? E ele chegou lá, pagou e aí meu pai virou e perguntou assim, que hora que fecha essa porra? Mas perguntou em português, não perguntou em inglês, sacou? Aí o neguinho ficou com a cara assim de, hein, mas senhor, não entendi. Aí ele, que hora? Apontou no relógio, que hora que fecha? Fez assim, uma mímica de fechar assim, que fecha esta merda? Aí o cara falou assim, ah, 9 horas. Aí meu pai assim, obrigado, sua braguilha tá aberta. Teu pai era meio maluco, né, cara? É. Ele era zoeiro, assim, meu pai tinha essas coisas de fazer umas zoadas, assim. Tu rachando o bico, né? Ah, eu, porra, me acabando no carro, né, velho? E sua mãe? Minha mãe com vergonha, querendo esconder a cara dentro da bolsa, né? parte da Alemanha inteira é perfeita. Não tem uma parte sem graça, cara. Primeiro que eles resolvem de carro. Aí quando eles chegam assim, o Clark tá todo emocionado, chorando, caindo a lágrima. Se ele olha em crianças. Aqui está, crianças. Minha terra natal. Papai, a vovó é de Chicago, né? Cala a boca, Ernst. É muito bom, cara, isso. De onde que o Clark tirou que ele tinha parentes na Alemanha. É legal que ele inventa lá que tinha esses parentes e aí vai ficar na casa dos parentes, né? Enquanto tá na Alemanha. Ele tá indo. Qual é o número que a gente tá procurando? Aí a menina fala assim, a gente quer o sex. Aí ele, ó, André, pelo amor de Deus. É, chegamos, disse Strepe. E agora, o que estamos procurando? Sex, pai. Ao respeito, menino. Tanta ignorância. Seis em alemão, pai. Seis, claro, querido. É seis, ó. Aí ele para numa casa lá, no número 18, bate na porta, alguém vem abrir, ele fala, olá, somos os Grills dos Estados Unidos da América, queremos sex. E a mulher bate a porta na cara dele e fala, eu, hein? Aí ele bate na casa do lado, ó, pai, ali é o 6, só que tava tampado, era o 16. E eles entram na casa de dois completos estranhos. Que recebem ele, tratam ele, dão chucrute pra ele. Isso, mas no susto, né, cara? E aí eles vão e falam, e a menina começa a contar do Jack, da amiga que tá roubando o Jack dela. E a outra, a coitada da Helga lá, ela finge que tá entendendo, ela só ela balança a cabeça assim, ela fala assim, ai, meus pais são ótimos, mas é tão bom falar com alguém que te escuta. Aí o Clark fala assim, o que foi, Aldrin? É, qual é o assunto, Aldrin? Ela, você viu? Aí ela fazia homenagem, né? Ela conta pra velha, eu quando estava junto com o Jack, nós ficávamos com outras pessoas. Ah, é verdade. Só que agora que eu tô longe, eu não sei se o nosso relacionamento... Cara, ela é putona, velho. Isso, por isso que ela falou que queria sexo no carro, pô. Pai, é sexo. Ô, Aldrin, pelo amor de Deus. É muito esculhambado, né, velho? Aí beleza, eles passam a noite nesse negócio. E aí quando eles vão embora, botam as coisas no carro. Tchau, Fritz, obrigado, não sei o quê. E aí vão pro Oktoberfest. O Fritz vira pra mulher e fala assim, quem são essas pessoas, cara? Eu não sei, um bando de louco. E aí eles param na festinha lá do Oktoberfest, que também é sensacional. E aí enquanto o Russi tá lá com a menina, o Clark compra uma roupa tradicional alemã. Nossa senhora, é, velho, muito bom. É muito feio, cara. Aí ele vai dançar a tradicional música alemã dos homens que se estapeiam. Aí o cara dá um tapa na cara dele. E ele fica putaço, cara. Essa parte é muito boa, cara. Que ele sobe na boa, né? Aí tá lá. E ele tentando dançar e daqui a pouco o negócio começa a ficar mais bruto, né? Ele não entende que a dança é meio bruta. Ele não entende isso, porra. Eles são alemães, né, cara? Então tão lá e aí... Descendente dos vikings, né? Isso. Tem uma hora lá que o cara erra e dá um soco na cara dele. Dá um tapa nele, ele cai. Aí ele vem arrumado assim, ó. Ele vem pulando assim. Se dá um murro no cara. Acho legal na hora que eles estão, tipo, sapateando, ele começa a fazer uns bailinhos sapateados, assim, é muito engraçado, cara. É muito bom, cara. E a musiquinha é muito bonitinha, assim, muito tradicional alemã. As pessoas têm que ver esse filme por causa dessa cena, cara. Aí quebra um pau inacreditável, velho, no meio do Oktoberfest, velho. E aí começa a tocar o sino da cidade. Aí o moleque tá lá chupando a tetinha e a mulher... Os sinos não tocam há anos. E o que significa? Significa que vão enforcar alguém. Papai! Sabe que o pai é merdeiro. Isso é quer saber o pai que tem, né, velho? É muito bom, cara. Daí pra frente o filme meio que perde um pouco da graça. É, aí fica chato, porque esse negócio de botar o negócio dos ladrões lá ficou meio chato. É, aí, né? Rola o negócio dos ladrões, aí sequestram a Ellen, o Clark consegue lá pegar ela de volta. A única parte que é legal mesmo é a cena deles botando as roupas, cara. Que eles vão lá em Milão e vão na loja de roupas, que aí botam as roupas mais feias de todos os tempos. bonecos, cara. Nossa, as roupas da alta costura dos anos 80. Da alta costura dos anos 80. E é muito feio, cara. E eles saem achando que estão abalando. E, cara, eles parecem uns palhaços vestidos, cara. É impressionante essa parte. Cara, o Rusty sai com um gibão medieval. A Audrey sai de quê mesmo, velho? Sei lá, parece que ela tá de Pierrot, cara. Não, ela tá de Paquita. A Ellen é a que tá mais arrumadinha. É, a Ellen só tá na década errada, né? E o Clark, caralho, o Clark, ele vem igual o gato Thomas. Sabe o Tom, quando bota aquele terno de putão? Igual, cara. Aquele terno de putão amarelo? Até o chapéu. É, e aí ele começa a dar moonwalker, velho, no meio da rua. É, essa cena. E aí, galera, pronto pra detonar Roma? E os caras, vamos lá. E aí ele sai, tipo, os quatro Palerma, né? Não, e na cena seguinte estão com a roupa normal de novo. Não, mas da hora que eles vão pegar o voo internacional que é chique, eles estão usando as roupas de Palerma. Então, pois é. Aí é como vocês falaram, depois que começa a surgir os ladrões, porque tem que ter um plot, né, cara? Tem que ter um motivo pra aquilo tudo. Não podia ficar só na piada pela piada. O final do primeiro filme é o... É, eles chegarem, o Hollywood tá fechado, isso, né? Eles criam aquela... O filme cria aquela expectativa monstra sobre o parque, e quando chega lá no parque, o parque tá fechado. É, não podia chegar em Roma e Roma tava fechada, né? É. É igual quando eles chegam lá no parque e eles sequestram lá o gordinho lá e andam ele na montanha-russa e vem o seu Walt Disney lá, o seu Hollywood lá, e aí ele, o Clark vai explicar e fala, não, é porque o senhor já fez a viagem com a família, não sei o quê e tal. Aí, sim, porra, teve uma vez que eu fui de carro pra Flórida, foi um inferno. Ele, pois é, imagina se eu tivesse viajado pra Flórida, tantos quilômetros, chegasse lá, a Flórida tivesse fechada. E aí o velho fala assim, não, eles não fecham a Flórida, não. Depois eles voltam até Latam, um serviço de borda igualzinho. Na primeira classe, né, velho? Na primeira classe, o povo não deixa nem eles comerem. É muito louco, né, cara? O povo bota a comida, já rouba a comida deles, aí fica o Clark cortando o bife. Aí a mulher bota o café, o bicho tá ainda com uns talhões na mão. Aí ele vai mexer o café, a mulher vai, pega o café, aí ele vai e dorme. Aí ele vira e fala assim, doce América, como é bom voltar pra casa, vou cagar. E ele vai cagar de novo. Aí ele levanta pra cagar, o idiota abre a porta da cabine dos pilotos. Na época em que conseguia se abrir a porta dos pilotos, né? Cair em cima dos pilotos, ou pro cara... cai por cima dos controles, o avião embica num CGI estilo Gollum Goblins. Aí ele bate na Estátua da Liberdade e quica. Isso sem contar, antes, que aparece a cara do Chevy Chase gritando no chroma key azul, cara, que eu não entendi aquilo. E aí ele fala assim, voltamos pra América. Porra, e aí começa a passar uma ódio à América, que começa a mostrar, tipo, os símbolos americanos. É, cachorro-quente, Coca-Cola. Super-Homem. Super-Homem, o Clint Eastwood de cowboy, MTV. E aí acaba. Já quebrou o lacre, já na minha teenage não, filho. Entendi. Pô, Miotti, mas aí, como é que faz, bicho? É assim mesmo? Ela reclama comigo quando fala errado. É mesmo? É. Mas estuda letras? Ela é formada em francês, coisa assim. Francês. Ela é letroglodita. Ah, tá. Eu tô pra ver o dia que o Miotti vai chegar aqui e falar assim, agora só faz filme francês. E de 30 pra trás. Vou falar nisso, pô. Eu vi uma entrevista dessa mulher, pô. Que é esse Bora? Que é esse Bora? Eu não tô lembrado o que é. É aquele Bora... Bora, bora trabalhar. Trabalhar? Ah, a mulher, ela tem voz de homem. É verdade, é verdade. É a voz dela mesmo, caralho. A voz dela é daquele jeito. Daquele jeito mesmo. Eu vi ela falando com não sei quem aí no outro vídeo. Ela fala daquele jeito, assim. Fala assim mesmo. E é mulher, né? É mulher, é mulher. Não, eu gosto quando ela fala assim. Bom dia. Bora trabalhar. Você ainda tem uma câmera parecida com essa, né, Miotti? Só que a tua é, tipo, nova geração. Não, né? Acho que aquela câmera ainda tá por aqui em casa. Aquela antigona mesmo. Ah, deve estar junto aí com o teu Máximus. É, deve estar junto com o Máximus. Miotti, se tiver, procura ela aí e tira uma foto sua com ela no ombro e bota no post. Isso, de Alckmin, inclusive. Isso, bota um boné. Isso, pega o skate lá do Profitou também. Vai ficar um charme. Lorena vai amar. Vai. Lorena vai ficar derretida quando ver essa foto. Minha sogra é muito bacana, eu gosto muito dela. Só que ela é tipo a tia Edna. Ela tem medo que eu corra. Se eu tiver dando a primeira marcha, ela já tá aflita. Sabe aquela pessoa que fica no meio do carro pra ver o que tá acontecendo? Ela uhum. fica no meio do carro e fala assim, é, a entrada é logo ali, né? Nossa, olha só, uma placa. Olha esse pessoal hoje em dia, né? Eles nem respeitam os carros. Ela fica falando assim. Tia Lorena já viu as fotos da época que o Jurassic Park estava ainda em seu embrião? Uma você numa pose sensual. Qual? Com o coraçãozinho em cima da pubis. Ela viu essa foto já? Não sei. Porque essa foto eu tirei, né, porra? Porque eu pesquisava no Google meu nome e aparecia essa porra, essa foto. Aí eu tirei essa porra eu do ar. Eu adoro o Google. É sério, mesmo, tirei mesmo, tirei do site essa porra. É mesmo, Miotti? Era, porra. Criança vendo isso, falei, não, meu sobrinho, não. Caralho, que vou deixar essa porra lá. No LinkedIn aparecia lá essa foto. Caraca, hein, Miotti? Se você achar essa foto aí, Miotti, manda pra ela, acho que ela vai amar. Você é só um tesão com aquela foto. Queremos agradecer a esses patrões. Dessa vez a gente vai fazer diferente. Porque como todos os nossos patrões são maravilhosos, fabulosos, divosos, são lacradores, lacradores. Eles derrubam forninhos. Isso não vai dar certo. Então a gente vai falar o nome de guerra de todos os nossos patrões aqui. Ai, meu Deus. Sinta a purpurina no ar. Alexandre Teixeira. Lia Bitoca. Alexandre Torres. Thalita Pink. André de Oliveira. Shade Fênix. Arthur. Verão Paris. Arthur Jaime Silva Bonifácio. Chayana Marley. Carlos Leon Guimarães de Alvarenga. Tânia Pantera. Cláudio Capitio Valério Brito Ferreira. Cherry Leon. Cláudio César. Fox Caixa. Daniel Alexandre Moreira. Paris Chandon. Daniel Caixeta Fotografia. Kit Kat. Diego Borges. Virginia Cloverfield. Caralho. Nossa senhora, meu Deus. É tanto fabuloso quanto apocalíptico. Douglas Lombardi. Arugula Glitz. Deus do céu. Que isso. Eduardo Gurgel. Luster Divine. Eldis, entre parênteses, retalhos de cetim, de Paula. Chacha Monroe. Eliezer Souza. Cheyonce Love. Esse aí você pode batizar a sua filha. Cheyonce é lindo. Gustavo Faria. Faria por seu nome de gente marshmallow. Gutenberg Lima dos Santos. Honey Magnificente. Hélio Paiva Neto. Misty Chá. Adorei esse. Henrique Carlos Diniz. Regina Valentine. Hugo Costa. Janice Creme. Essa é a pessoa assim mais pão com ovo. Lilian Serafim. Eva Martini. Agora eu quero ver a mãe do Brunão, hein? Lise Laganá. Com o maior respeito, senhora Janine Galore. Lucas Dias de Freitas. Gold Flowers. Esse brilha. Agora esse aqui merece, viu? Só pelo que ele colocou no nome dele no Patreon. Maia. Calaveira pira com as mulheres que eu como na Irlanda. Oh, nossa. Queenie Cox. Coloque no Google na tradução que vocês vão saber o que, que é isso. Marcelo. Marcelo é a Miss Edi. Márcio Machado Matos, o 3M. Mama Deluxe. Matheus Belo Guimarães Barbosa. Vivi Glitter. Patrícia Quintas. Patrícia Quintas é mais uma para a casa Valentine. Lulu Valentine. Paulo Alcântara. Jasmine Avorai. Rodrigo Vaz. Barbie Jade. Silton Heleno Maciel Júnior. Ficou agora Rosetta Larue. E a Suelen. Nem precisa ter nome de índico, né? Deixa, já tem, deixa. A gente põe Suelen Martins. Pronto. Tiago Oliveira Martins Costa Luz. Chanel 69. Olha. Nossa. Sucesso total. Tiago Vasconcelos Ferrato. Vênus Platino. Valdir Fumeme Júnior. Dedê de tensão. É Didi. Ai, gente. É o inglês do Miotti. Vanessa Brizola. Ive Hipnose. Vitor Dutra Freire. Vitor Dutra Freire abriu o leque e virou FubiChat. Agradecemos muito e peço desculpas pelo que essas meninas fizeram com vocês, tá, Peixes? Essas meninas, né? A ideia foi de vocês. É porque são todos fabulosos. Chantei um stay para todos. Querem seu nome também assim? Patrocina com cifra mais. Exatamente.